Então segura só quem é punk pesadão, mané. Tarjado de bandido nos rolês, like no baby. Contundente foi a voz que ecoou nos punk. Pra bumerangue do senado, piscina de sangue. Nos corre com os pés vermelhos cravado no peito, sem ter conceito, só acerto de conta no gueto. E diz pra mim que tá bom como tá. Vai encontrar de surpresa seu filho agonizando no sofá. É nós mesmo que vive, é nós mesmo que sabe. Calibre te acertar, deixa sem metade da face. A trajetória não é banhada, ouro tiozão. Por mais que os mano tenta só vencer desse caixão. Na escuridão de uma cela ou algum velório, mais um irmão que acabou de cara no asfalto. Algemado ou caveia, artéria pulsando, sem chance de vida, não se entrega, morreu trocando. Vim pra buscar, vim pra denunciar. Sou o pesadelo que os arrombados não queria trombar. Mais que um vírus gravado na sociedade nula, abusulado, favelado, menino de rua. A minha postura sei lá, tá de leite ninho não. Presenciei o tiozinho catando papel pra comer amanhã. Vietnã, apologia ou escola, Satã, Nicolau ou a fome da Angola. Nós viemos pra chocar, cuzão. No som, bem loucão, em forma de erupção. Bem pior que a traçante das outras, explodindo o crânio. Não ser mais um rotulado pra imã distante. Nós viemos pra chocar, cuzão. No som, bem loucão, em forma de erupção. Bem pior que a traçante das outras, explodindo o crânio. Não ser mais um rotulado pra imã distante. Só os pilados. Tenebroso é desse jeito. Em várias fitas de cartão, primão no maior respeito. Sempre na contenção, a firma fortalece. Os manos de golfão nos cordão só de AR. Me mostra que a cena do louco não é de Gozolândia. O corpo jogado no mato reduz a esperança. Não tem como esperar, cuzão, dias melhores. Se o crânio despedaçado me traz só os piores. Só com view metal, ostenta a elite. Com as Glock e os Rifle, a favela sobrevive. Depois é na mansão, nação da joia e o cofre. Pirâmide social, mostra o lugar do rico e do pobre. Aí já não és nobre, nem pobre, nem mais nada. Apenas protagonistas da guerra não declarada. Brasil no ano da Copa, talvez bata o recorde. De corpo furado de bala, moleque no vício, tendo overdose. Não sou forçado não, só tô na proporção do nosso cotidiano no país da corrupção. Narro a vida do mano na detenção. Aqui bairro de pólvora, vulcão e erupção. Hey boy, cuidado, o solo tá minado. É gangsta terrorista chegando e fazendo estrago. Cê tá ligado que depois de nós é nós de novo. Fortalecendo o gueto, sentindo a dor do meu povo. E tem cuzão que diz que somos apologia. Se sente pato de estar no mundo consumista, mas agoniza na mira da ponto 30 parasita. Filho da puta agora grita, vivemos num mundo louco sem hierarquia. Favela é nossa casa e somos uma família. Satisfação, vato, cartel de la rua. Chega mais, nego, tudo com você, meu parça. Ô meus queridos, de igual nas palavras, bandido, nós tamo junto, envolvido na mesma linha de tiro. E quantos tiros, quantas balas, quantas farna, quantas ratazana nas quebrada de graça, matar os parça. E eu sonhava com a paz, sonhava com a justiça, mas a vida me ensinou que é ilusão, é utopia. É zica, o estado é crítico, é verídico. Tem vários manos mortos, tem vários amigos nos presídios, tirando 10, 15, 20 e tantos anos, sonhando com a liberdade decorrente de um ótimo plano de fuga, matando os filha da puta dos funça, com cabo branco na garganta e varando na nuca. É meus truta, é loucura 100%, veneno desde pequeno, aprendemos cada procedimento da lei da rua, da lei da selva de aço, da lei que condena sem massagem aqueles que deixarem rastro. É fato, me lembro do Jack flagrado com a faca seminu, violentando a criança no quarto. Foi condenado, consequentemente foi mais um, com a cabeça decepada e a faca enfiada no cu. É, tamo junto meus parça, calibre remático, pretos ativos, do lado de cá, cartel de la rua bandido. A voz que ecoou de São Paulo ao Paraná também é contundente, a ideia é quente, fortalece a corrente.